meta. Obstáculos não matam, só fazem crescer. Mas o dia vai amanhecer. Tudo que eu tenho nessa vida, histórias pra contar. Canto boas energias, pois cê vai voltar. Obstáculos não matam, só fazem crescer. Mas o dia vai amanhecer. Os tristes vêm pra atrasar, vadias pra desfocar. Sua vida pra levantar, os vícios desapegar. Só rap pra te salvar, família pra coroar. O velho agora é ausente e a véia quer trabalhar. Inveja subtrair, poucos vêm pra somar. A luz tem que pagar, contratante pode falhar. Um mundão pra conquistar e os fracos pra te julgar. Força pra levantar e coragem pra enfrentar. Glamour e baboseira, pulseira de camarote. Umas intenção grosseira e eu prefiro meu corote. E o pouco que tenho sempre penso em dividir. Mas o troco do bem é ver caráter denegrir. Querem carro importado parado em minha porta. Pra mim tanto faz, pros bico é ideia morta. Tudo preto da fama que não expande no financeiro. Quer saber se tem grana só pra poder ser parceiro. O que eu tenho nessa vida, histórias pra contar. Canto boas energias, pois cê vai voltar. Obstáculos não matam, só fazem crescer. Mas o dia vai amanhecer. O que eu tenho nessa vida, histórias pra contar. Canto boas energias, pois cê vai voltar. Obstáculos não matam, só fazem crescer. Mas o dia vai amanhecer. No corre do dia a dia, sofrido no mó sol quente. Eu não vejo o brilho dos dentes dos trouxa, uns até mente. Capa de mixtape na caixa, joga no ombro. A rapa que julga fake se racha quando eu trombo. Transpirando cada gota da vitória almejada. Emocionando minha mãe e os corações dessas quebradas. Dos pretos nunca esqueço, já esqueceram de mim. Eu aprendi com esses mesmos, não luta apenas por mim. Dos três tipos de gente que Gustavo cantou. Às vezes acho que inteligente foi quem nem se ligou. Sou o terceiro dessa lista, junta milhões de frustrados que sonham apenas um dia ser recompensados. Nem é ver casa cheia, nem vários CD vendido. É pra driblar a cara feia, o estereótipo bandido. E eu aqui no caso articulando meu império. Mas pra muitos meu valor será notado em um cemitério. O que eu tenho nessa vida, histórias pra contar. Canto boas energias, pois cê vai voltar. Obstáculos não matam, só fazem crescer. Mas o dia vai amanhecer. O que eu tenho nessa vida, histórias pra contar. Canto boas energias, pois cê vai voltar. Obstáculos não matam, só fazem crescer. Mas o dia vai amanhecer. Eu vou tá lá pra ver. Eu vou tá lá pra ver. Eu vou tá lá pra ver. Pô, mano, mas e aí? Como é que você se escreve? Qual a sua inspiração? Mas e as ideias, assim, vem do nada ou você copia alguém? Qual que é? É, como que você tem inspiração? Mulher da inspiração? E os problemas da inspiração? É, o que te traz inspiração? E qual é o motivo de você fazer o bagulho? O que vira rima?